Paulo Wesley 6709, de Sol. Web 6709, autorizado táxi Alfa e Índia para o Gate 01. Alfa e Índia para 01. O gol no 715 vai solicitar desvio na proa 300 por 20 milhas da formação. 1897, livre decolagem, pista no 0, vento no 90 graus com 08 nós. O ajuste permanece no 0 e no 3. Livre decolagem no 0, com 1897. Passa 145 na subida. 3153, Recife 288, Aterno 3325. 288-3325, bom dia, tá 3153. Cardeal 82, curve à esquerda, proa 270, limite magnética 255 de Simbra. 270, limitada pela 255 de Simbra. Bom, gol no 715, já reaprando o gole. Ciente, gol no 715. Boa noite, 97, decolos 3-2, controle 119.8. É 9-8, tchau. Controle Salvador, aquele cordial bom dia do gol 897. Boa noite, 897, contato radar, bom nível 360, saída Gole, transição Gonza. Gole, Gonza, 360 é o nível, gol 897. Controle de gol 7-5, curva na esquerda, para 240, o 15 bits. Sente, gol no 7 no 5. A 82, curva à direita, proa 335, seu limite é o curso do localizador. 335, direita 335, limitada pelo localizador, cardeal 82. Cinco, após desvio, está autorizado proa de Ofito, chame Recife 1288, alterno 3325, está restrito ao nível 160, gol no 7 no 5. Vai atingir 160, restrito, chamando o Recife 1288, após desvio do Ofito. Cardeal 82, curva à direita para o localizador, proa 070, informe estabilizado. O cardeal, essa mensagem? Afirmo, direita pro 070 para o localizador, informe estabilizado. 070, informe estabilizado, tá com interferência na sua fone. Onde a Índia prossiga? Confirme? Ciente, livre frequência da coordenação. Até onde a Índia? Lima, Romeu, Romeu, essa identificação, chegada a mais, desse mantém nível 050, autorizado de Gil. Chegada a mais, descendo 050, de Gil, autorizado de Romeu, Romeu. Gol no 897, chame Recife, 1288, alterno 3325. 1288, 1335? Secundária, 1325, primária, 1288. Obrigado, tchau. Localizador, Cardeal 82. Cardeal 82, chame Torre, 198 decimal 3. Chamará. Cardeal 82 na escuta do Torre, hein? Cardeal 82 na escuta da Torre. Cardeal 82, controle. Tarde A82 na escuta da torre. Tarde A82 na escuta da torre. 82 na escuta. Tarde 82 na escuta da torre. Lima Romeu Romeu informa a término do desvio. Baralho, mal, meu, meu. Tá 3 no Silavo, mantém a posição. Temos um aeronave em fase de comunicação, aguarde. Cardeal 82, na escuta do solo. Lima Romeu Romeu, desce mantenha 2000 pés, ajuste 10 no 3. 10 no 3, descendo a 12.000 pés, Lima Romeu Romeu. Alfa Lima Romeu Romeu, tem condições de voar na proa 080 para o localizador, evitando formações? Afirmativa, já ia chamar você que eu podendo retornar agora para Alfa Lima Romeu Romeu na proa 080. Gente, reporte estabilizado o localizador, Lima Romeu Romeu. Botará estabilizado, Alfa Lima Romeu Romeu. gente aguarda devido à aeronave que pousou com falha de comunicação. Estamos acionando os meios de urgência só para mesmo ir a cruzamento da pista, entendeu? Então sua decolagem ainda não está autorizada, aguarde. De 8 e 2 na escuta da torre. Controle cardeal 8-2. Cardeal 8-2, prossiga. Possível coordenar com a torre, como estou conseguindo falar com eles, aí o cruzamento da pista. Acho que está todo mundo esperando eu cruzar aqui. Ciente, aguarde coordenação. Salvador, papapá, Lima, Romeu, Romeu, estabilizado no localizador. Lima, Romeu, Romeu, aguarde espera sobre a posição, sobre o marcador externo, afirmo a pista é impraticável devido à aeronave falha de comunicação na mesma. Tá bem, vai fazer uma espera no acima. Controle, o cardeal 8-2. Cardeal 8-2, a torre está passando as instruções aqui. Aguarde que logo informaremos ao senhor. A falha de comunicação é comigo? A torre não consegue falar com o senhor. É, eu também não consigo falar com ela. Cardeal na escuta. A sua escuta. Está autorizado seu cruzamento, informe livrando. Vamos lá. O Lima Romeu, Romeu tem necessidade de fazer espera? Pode prosseguir. Romeu, Romeu, aguarde. Lima Romeu, Romeu, reduza para aproximação. Está autorizado prosseguir na aproximação. Ok, reduzindo, autorizado prosseguir. Romeu, Romeu. Terminou o cruzamento. 8-2 cruzou a pista. Ciente. Lima Romeu, Romeu, faça espera sobre Simbra. Informo que tem viaturas sobre a pista. Fazer espera sobre Simbra. Visual agora com o carro. Papapá, Lima Romeu, Romeu. Lima Romeu, Romeu, está autorizado a aproximação, tem condições? Negativo. Prossiga na aproximação, Lima Romeu, Romeu, com a torre agora, 1-1-8-3. 1-1-8-3, Lima Romeu, Romeu. Zero autorização. Na final, a pista 1-0. Lima Romeu, Romeu, continua a aproximação, Já avisou com a cabeceira 1-0 baixada travada? Afirmativo, baixada travada visual. Aquele morro Romeu, tráfego avistado, tem pouso autorizado, pista 1-0, vento 190 graus com 08 nós. Ele pouso, pista 1-0, ele morro Romeu. Jet 6709, copo. 09, copia. Abjet 6709, autorizado Brasília, nível 340, pela UP Zulu 17. Decolada 10 com curva à direita, saída Gole, transição Ofito, controle 119.8, transponda 5130. Zero, Zulu 17, decola à direita, gole o fio 530, Bernardo. 6709, correto, repórter para posicionar. Posicionar, repórter. Papá Lima Romeu, meu seu solo foi ao 53, direita 121.9. 121.9, direita Lima Romeu. 13179 ali, mantém cabeceira 1-0. Papá, Lima, Romeu, Romeu, podia confirmar patina, autorizado táxi alfa. Gente, Lima, Romeu, Romeu, autorizado táxi alfa. Juliette e pátio principal. Reporte na torre chamando correção. Para ingresso na Lima, chamar na torre 1-8, acima 3. Afirmativo, livre decolagem de pista 1-0, vento 180 graus com 11 nós. Nova decola de Salvador, 56, controle 19 decimal 8. 19.8, tá 3, 9. Controle Salvador. Bom dia, são 3179, na saída da El. Já destino 2000. 3179, contato radar. Suba ao nível 360, saída da El, transição direto. Da El, né, 360, a possibilidade de voar da El, da presente? Afirmo, tem condições, pode voar sim. Direto da El, são 3179, graças. Papá, Lima, Romeu, Romeu, autorizado táxi via Lima, Mike e Quebec, chame Toy para cruzamento ao 935. American 980, flight level 4102, Recife, standing by, it's clear. Okay, Roger, standing by, request pushback and engine start, American 980. Standing by to pushback, start up, American 980. Standing by, American. Confirme 3179, controle não copiou. Informo clareza 1. Então 3179, desvio a delícia, proa 220 até o través da Helder, devido à forma